Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu, digite o número do seu candidato e aperte confirma. Um beijo do melhor sistema eleitoral e mais seguro do planeta. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente já começa aí com a nossa editoria internacional, que hoje é especial eleição dos Estados Unidos. Então vamos lá, todo mundo. A eleição que durou para sempre. Girl, you better vote. Pois é, Maurício, foi uma semana aí bastante tensa, né? Muita gente contando papelzinho, recontando papelzinho, e a gente aqui também acompanhando tudo o que estava acontecendo. E o fato é que hoje, sábado, 16h24, momento em que estamos gravando este Notícias Quebrando, a situação é a seguinte. A gente não sabe o que pode acontecer aí de tragédia até segunda-feira, não é mesmo? Então, nesse momento, o cenário é: a vitória de Joe Biden já foi aí declarada, né? Então, para ser aí definido como o grande vencedor dessa corrida, o candidato presidencial precisava aí de 270 colégios eleitorais, e até o momento, Joe Biden tem 290. O Donald Trump, também conhecido como Tolete Laranja, ou também conhecido como Girl, look how orange you fucking look, tem 214 colégios. I'm not joking, bitch. A apuração no Alasca, na Geórgia e na Carolina do Norte ainda não acabou. Mesmo que Trump vencesse aí nesses colégios desses estados, ele não teria o número suficiente. Joe Biden, no fim das contas, já passou os 270, não tem muito aí o que acontecer. E com a vitória do Joe Biden, a Kamala Harris se torna a primeira vice-presidente mulher e negra norte-americana, que é também aí um grande achievement. Exato, antes dela só a Julia Dreyfus, né? Obviamente que Donald Trump não está aceitando isso, né? Está reagindo de uma forma bastante adulta, né? Bastante coerente. Tipo Aécio, lembra? Né? A história se repete, olha só. Como lhe é de costume, né? Afinal, Trump é uma pessoa sempre muito adulta. Total. Enfim, durante a semana ficou tweetando coisas do tipo Stop the Fraud e coisas assim. Hoje, nesse sábado, né, assim que foi anunciada aí a vitória do Biden, inclusive Donald Trump estava jogando golfe neste momento, né? Ele tuitou algo do tipo: eu ganhei essa eleição com uma larga vantagem. Durante a semana, ele tentou impedir a recontagem de votos na Geórgia e no Michigan, né? E a justiça simplesmente rejeitou os recursos dele para interromper essa contagem. E já avisou que na segunda-feira vai entrar aí com recursos e medidas legais para pedir recontagens e afins. Então, muita coisa pode acontecer ou não. Pode ser só mais um chilique mesmo, que não vai dar em nada. Inclusive sobre os tweets dele de hoje, sábado, dia 7 de novembro, ele fez quatro tweets hoje, logo cedo pela manhã, e o Twitter bloqueou os tweets dele e colocou aquela mensagem de: esse tweet contém informações não verificadas ou falsas, então o Twitter vai esconder essa informação. Fora o que aconteceu, acho que na quinta-feira, né, que ele fez um pronunciamento oficial na Casa Branca, dizendo que o sistema não era legítimo e que havia fraude, e todas os âncoras das emissoras que estavam transmitindo simplesmente entraram falando: olha, gente, não é bem assim o que ele está falando, né? Não, é assim que acontece e tal. Então, assim, foi ótimo, né? Eu acho pouco, inclusive. Quero muito mais. Pois bem, Mores, o fato é que o Biden prometeu aprovar aí a chamada Lei da Igualdade durante os seus primeiros 100 dias de presidente. A Lei da Igualdade visa aí proibir discriminação com base em sexo, identidade de gênero e orientação sexual em todo o país. Inclusive, o Biden, né, foi o vice do Obama e foi um dos responsáveis aí por revogar o Don't Ask, Don't Tell, que proibia, né, os militares LGBTs nas Forças Armadas do país. E ele também apoiou o casamento de pessoas do mesmo sexo em 2012, que foi aprovada depois em 2015 pela Suprema Corte. Mas o que a galera anda dizendo por aí é aquela velha situação que a gente já viveu no Brasil muitas vezes, né? Não é necessariamente que ele era o melhor candidato ou que ele vai realmente ser a melhor opção para os Estados Unidos nesse momento. É basicamente o que tem. Eu acho que a gente já está bem familiarizado aí com esse costume. E o Biden também promete apoiar aí pessoas trans e não binárias na força de trabalho, para garantir aí combate à discriminação. E ele vai também enfrentar a política atual que permite que abrigos financiados pelo governo federal recusem a entrada e a presença de pessoas trans. Pois bem, Maurício, e além de eleger presidente, os norte-americanos também elegeram 435 membros da Câmara dos Representantes e renovaram um terço dos 100 assentos do Senado, além aí de vários governadores e legisladores também em nível estadual. No caso do Senado, por exemplo, a prevalência foi dos republicanos, né, do partido do Donald Trump, com 48 assentos, e o Partido Democrata ficou com 46, e 2 assentos apenas ficaram aí com outros partidos. E no caso da Câmara dos Representantes, a maioria ficou aí com o Partido Democrata, 214 colégios contra 195 do Partido Republicano. E candidatos LGBTs e pessoas não brancas conquistaram aí várias vitórias muito significativas, mesmo antes aí do fim das apurações. Pelo menos 117 de um recorde aí de 574 candidatos LGBT, 9 deles pessoas trans, de acordo aí com a LGBTQ Victory Fund, que é uma organização, né, que apoia aí os candidatos da comunidade. Inclusive, a gente já tinha até falado aqui no Notícias Quebrando há um tempo atrás sobre esse recorde, né, de candidaturas LGBT nas eleições dos Estados Unidos desse ano. Em Delaware, por exemplo, a Sarah McBride, dos Democratas, foi eleita a primeira senadora estadual trans no país, com 86% dos votos. No Twitter, ela disse, abre aspas, "Vencemos as eleições. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu espero que a noite de hoje mostre aos jovens LGBTQ que nossa democracia é grande o suficiente para eles também. Como Delaware continua enfrentando a crise da Covid, é hora de trabalharmos e investirmos em políticas que vão fazer diferença para as famílias trabalhadoras." Fecha aspas. Em Nova York, o Rich Torres, que é um vereador democrata, se tornou o primeiro afro-latino gay no Congresso. Mondaire Jones, que é um homem negro gay, vai representar o estado de Nova York na Câmara dos Representantes. Ele obteve aí mais de 54% dos votos do 17º distrito do estado, que abrange ali os subúrbios ao norte da cidade de Nova York. Marie Turner, que se identifica como uma pessoa não binária, se tornou a primeira representante das pessoas muçulmanas de Oklahoma. Michelle Rayner se tornou a primeira mulher negra assumidamente LGBT a ser eleita para a legislatura estadual da Flórida, aquele buraco, né? E Chevron Jones se tornou a primeira senadora estadual negra LGBT também do estado. E o Kim Jackson foi o primeiro legislador estadual gay da Geórgia. Além disso, uma outra coisa muito interessante e muito importante é que a Cori Bush, que é dos democratas, se torna a primeira ativista do Black Lives Matter a chegar ao Congresso Federal representando o Missouri. E ela faz parte da ala esquerda dos democratas, né, como membro da chamada Brigada, que também abriga aí a AOC, né, Alexandria Ocasio-Cortez. E elas fazem parte de 318 mulheres que disputaram esse ano assentos na Câmara dos Representantes ou no Senado, né, das quais 117 eram mulheres não brancas. Chrissy Hallstatt se tornou a primeira prefeita bissexual do país em Palm Springs. e venceu uma campanha que foi marcada aí por vários ataques sexistas e bifóbicos. E de forma geral, a National Election Poll, que é uma pesquisa realizada pela Edison Research, indica que os eleitores LGBT representam 7% do eleitorado em 2020. E na eleição de 2016, a participação era de 5%. Eu creio que essas participações são definidas de acordo com as pessoas que se registraram para votar, né? Sim, sim. Mas assim, Maurício, nem tudo são flores, nem tudo é muito bonito, né? De acordo com algumas pesquisas de boca de urna também da Edison Research para a National Election Poll, os votos de homens negros destinados ao Trump aumentaram de 13% em 2016 para 18% esse ano. E votos de mulheres negras dobraram de 4% para 8%. Entre a população LGBT, em 2016, 14% das pessoas que se declararam LGBT votaram no Trump. E em 2020, esse número subiu para 28%. Meu Deus! Pois é. Entre a comunidade latina, 29% dos eleitores votaram no Trump em 2016 e esse ano, 32%. Ô caralho! Pois é. E entre a população asiática, que também tinha 29% na eleição de 2016, nesse ano passou para 31%. É muito, muito bizarro isso. Principalmente entre as pessoas LGBT e aí LGBT de uma forma bem geral mesmo, né? Dobrou, mas dobrou, né, de 14% para 28%. Tipo, não foi de 4 para 8. Não foi de 2 para 4. Uhum. Foi de 14 para 28. Enfim, no meio de toda essa coisa das eleições, na segunda-feira da semana passada, dia 2, grupos de direitos LGBT dos Estados Unidos lançaram aí um ataque legal contra o governo Trump, depois que o presidente proibiu o treinamento de diversidade em agências federais. A ordem proíbe que essas agências ofereçam qualquer tipo de treinamento de diversidade, porque Trump considera que esses treinamentos fazem de raça e sexo bodes expiatórios e promovem a segregação. Entre as entidades que entraram com essa ação, entraram na Corte Federal mesmo em Washington, estão a Los Angeles LGBT Center, No AIDS Task Force, Crescent Care e Dr. Ward Carpenter, que também argumentam que essa ordem acabou desorganizando aí todo o trabalho que eles fazem pelas pessoas LGBT de baixa renda. E em Nova York, no momento a história se repete, mas depois eu deixo a história mal contada, como diria Humberto Gessinger, na última quinta, dia 5, só deixar claro, na última quinta, dia 5, 5 de novembro de 2020, tá? 2020. Manifestantes LGBTs foram atacados pela polícia na frente do Stonewall Inn. Uau. Are you fucking kidding me? Kidding me? Enfim, o que que tava rolando? Semanalmente, tava rolando ali atos e manifestações pacíficas, né? De movimentos LGBT e do Black Lives Matter também. Basicamente, as pessoas se reúnem, tipo, uma galera, assim, centenas de pessoas, para ouvir pessoas fazendo discursos e, enfim, nada absurdo. Mas, como essa semana os ânimos estavam, acho que, um pouco mais exaltados do que o normal, e ali pela região também estava rolando alguns protestos do pessoal do Every Vote Counts, né, que é aquele movimento que progressista, enfim, que meio que estimula que as pessoas realmente fiquem, tenham um awareness maior e acompanhem melhor todo o processo eleitoral, né? Enfim, tava rolando vários protestos dessa galera e a polícia tava indo pra cima e acabou indo pra cima também desse pessoal que tava ali se manifestando pacificamente na frente do Stonewall. E 19 pessoas foram presas. Então, assim, gente, aparentemente, os Estados Unidos têm um longo caminho aí a percorrer, né? E vamos ver como que as coisas vão ficar aí agora com este novo presidente. Se é que realmente vai dar tudo certo, né? Esperamos que sim. Mas assim, teve resultados bons, né? Sim, teve coisas boas. Muitas pessoas LGBTs, muitas pessoas não brancas, muitas mulheres sendo eleitas. Só que tem também aquele lado complicado que a gente viu do aumento da participação de pessoas da comunidade votando no Trump, mas vamos acompanhar para ver como isso se reflete. Não, principalmente acompanhar como isso se reflete aqui no Brasil, né? Sim, visto que o nosso presidente adora puxar um saquinho ali pra galera lá de cima. É, o que o pessoal tá comentando no Twitter, comentou hoje, né, ao longo da tarde, é que isso significa que agora o Bolsonaro está isolado. Porque apesar da gente saber que em visão política e escrotice, ele é alinhado com vários outros líderes de Estado do mundo, mas nenhum dos outros líderes de Estado do mundo, mesmo que são da linha neonazi, neofascista do Bolsonaro, querem saber dele, de tão tóxico que ele é. A única pessoa que ousou se aproximar e por puro interesse para, enfim, né, impor os interesses dos Estados Unidos, foi o Trump. E algo me diz que Joe Biden não vai querer nem conversar com Jair Bolsonaro. Na real, mal o Trump conversava com o Bolsonaro. É, mas assim, existia uma... Existia um alinhamento. É, existia um alinhamento e... Dado o que a gente vê, assim, vindo de notícias de fora e até programas de entretenimento de fora, né, que acabam sendo a digestão do que o pensamento político daqueles lugares está falando, Bolsonaro é visto como uma grande piada em todos os lugares. Então, realmente, eu acho bem difícil que um cara que acabou de ser eleito presidente numa eleição que foi basicamente 50-50 vá se alinhar com um cara que é visto como um grande palhaço. Eu acho que temos que esperar para ver, não dá para saber ainda. Exatamente. Eu só queria adicionar uma coisa aos dados que o Rodrigo mencionou. Outra coisa que foi muito decisiva, aparentemente, esse ano, e eu li isso no Twitter de lideranças e pessoal reproduzindo os mapas, né, de votação e tal, mas parece que, primeiro, houve um aumento de presença de pessoas das Primeiras Nações, ou seja, não houve tanta abstenção assim das pessoas indígenas nos Estados Unidos nessa eleição, e basicamente todas as zonas que são áreas das Primeiras Nações dos Estados Unidos ficaram azuis. Nenhuma das áreas indígenas dos Estados Unidos elegeu o Trump. Então, muita gente aqui está cobrando também para que essas pessoas também sejam creditadas nessa vitória, porque parece que houve um aumento aí de 20 a 30% da presença deles em comparação com a eleição de 2016, no número de pessoas que foram votar. E isso é decisivo, principalmente nos estados da costa oeste, onde há muitas reservas. Então, fica aí também esse dado que é muito importante. Sim, inclusive eu estava vendo hoje mais cedo um tweet mostrando se só pessoas de cor votassem, por exemplo, os Estados Unidos inteiro seria azul. Inteiro, não tem um estado que não seria. Aliás, Telo, você me lembrou de uma coisa muito importante que eu já estava me esquecendo aqui. A gente não vai entrar aqui em detalhes sobre como funciona o processo eleitoral americano, porque é um grande caso à parte, né? Mas eu separei aqui dois links que a gente vai deixar na descrição deste episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, que é do podcast Explica América, da nossa querida Julia Matos, que são os episódios Esse Tal de Gerrymandering e o episódio Formação do Colégio Eleitoral. Então, se alguém quiser se embrenhar aí nesse entendimento desse grande processo aí eleitoral americano, a gente deixa então essas duas fontes muito boas. E fica aqui então a nossa cobertura das eleições Estados Unidos 2020. A gente vai para a nossa coluna de entretenimento para contar para vocês a primeira notícia, que é bem legal. Estreou nessa última quarta-feira aí, dia 4 de novembro, a audionovela Aquarius. E ela foi criada aí pelo Celso Rabetti e a Marisa Pinto, que escreveram juntos a série. E a ideia é o seguinte: pegaram 19 pessoas, né? Inclusive o Celso Rabetti é um dos atores que estão participando da série. Várias dessas pessoas não são necessariamente atores, vários são pessoas aposentadas ou que já trabalharam com alguma coisa ligada à TV, mas não necessariamente eram atores. E essa série foi produzida por essas pessoas em parceria com a Eternamente Sou, que é uma associação sem fins lucrativos que existe desde 2017 em São Paulo e que contempla, né, remotamente no caso, atendimentos para todo o país para pessoas LGBTs idosas. Então, caso você seja uma pessoa mais velha, seja LGBT, eles ajudam você a ter uma velhice digna e continuar o seu protagonismo aí, né, dentro da militância. A série foi criada completamente durante a pandemia, né, então a produção durou 5 meses aí. São 10 episódios de 8 minutos de duração cada um. Então, no mês de maio foi feito o primeiro chamamento para essas pessoas, né, para poder ver quem queria participar e tudo mais. E agora, finalmente, estreou. Aí, então, o que, que é essa novela Aquarius, né? Na história que se passa em 2030, o residencial Aquarius é uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, né, o que a gente chamava de asilo, mas ainda bem não chamamos mais, que tem a sua rotina transformada para pior com a chegada de um novo gestor. E esse gestor, ele traz algumas regras para essa ILPI, como, por exemplo, obrigar as pessoas que moram lá a usar uniformes, a tirar completamente toda a individualidade de cada um deles, né? De acordo com o Celso, ele fala o seguinte, abre aspas, é uma espécie de metáfora do que acontece hoje, em especial no Brasil, onde nós, as pessoas chamadas minorias, LGBTs, negras, mulheres, sofrem cortes violentos em seus direitos e garantias. Isso traz uma série de consequências que levam, inclusive, pessoas à morte. Eu acho que isso também é uma grande inspiração, maléfica, mas que, de certa forma, é retratada também no enredo da audionovela. Ainda bem que temos um final feliz, uma resposta de esperança, para que as pessoas se unam através da sua força e da sua arte. No último capítulo, acontece uma grande revolução no residencial Aquarius. Bom, como eu disse, a estreia já aconteceu no dia 4, né? Então, o primeiro episódio foi ao ar aí, ao vivo, pelo Google Meet. E, se vocês quiserem mais informações de quando vão ser as próximas exibições, vocês podem entrar no site da Eternamente Sou, a gente vai deixar o link na descrição. Bom, algumas semanas atrás a gente falou para vocês sobre o Mix Brasil desse ano, né? Que vai começar agora na quarta-feira, dia 11. Não sei se todo mundo sabe, mas o Mix, dentro dele tem um outro evento chamado Mix Music, que são os shows, né? Que fazem parte aí da programação do evento. Já toquei lá, inclusive. Arrasou, olha só. Rodrigo é um artista muito conhecido. E esse ano, obviamente, como a gente já falou várias vezes, e como tudo é esse ano, vai ser online. E a gente já tem o line-up de alguns dos artistas LGBTs que vão fazer a festa aí. A Linda Quebrada, maravilhosa rainha, vai fazer a abertura do festival às 8 da noite, nessa quarta-feira, dia 11 de novembro, às 8 horas da noite. Então fiquem de olho aí para vocês poderem ouvir a Lin. No sábado, dia 14, às 8, a gente tem o Marte, que é um artista que eu não conhecia, eu escutei uma música dele, achei bem legal, chama Me Diga, achei bem interessante. No dia 20, sexta-feira, também às 8 horas, a gente tem a Bia Ferreira, que já é mais MPB aí. E para fechar o festival, no dia 22, no domingo, às 8 horas também, teremos Jaluzinho fazendo o fechamento do festival. Então, caso você esteja interessado aí, se dirija ao site do Mix Brasil e assista os shows gratuitamente, ok? Eu toquei num dos primeiros Mix Music, porque o Mix Music ele não data de tanto tempo quanto o Mix Brasil em si, né? Na época era o André Pomba que produzia, não sei se é ele que produz ainda o Mix Music. E era tipo bandas desconhecidas mesmo, mas foi na Galeria Olido aqui em São Paulo. E foi muito legal, acho que foi o único palco decente em que eu tive a oportunidade de tocar na minha vida. Continuando agora, a gente vai para cinema para contar para vocês que o novo filme de 007, que estrearia esse ano, mas né, aparentemente o cinema não existe esse ano, então foi passado para o ano que vem, chamado No Time to Die, ou Sem Tempo para Morrer, vai ter a personagem que vai substituir o James Bond, que vai ser a Nomi. E a Nomi, para quem quer saber, é a Lashana Lynch. Vocês sabem quem é a Lashana Lynch? Baltelo, quem é? Bom, a atriz Lashana Rashida Lynch é britânica e ela foi a Maria Rambeau no filme da Capitã Marvel. Lembra a amiga dela que pilotava o avião e tudo mais? Maravilhosa, inclusive. Exatamente. O que a Lashana contou para uma entrevista no Harper's Bazaar foi o seguinte, que a Nomi, que é a personagem dela, vai substituir o James Bond nesse filme e que não só ela é uma mulher negra, mas também ela será uma personagem lésbica. E ela falou na entrevista o seguinte, abre aspas, Me sinto muito grata por poder desafiar essas narrativas. Estamos nos afastando da masculinidade tóxica e isso acontece porque as mulheres se tornaram mais abertas e estão exigindo, falando sobre o assunto e chamando a atenção para comportamentos ruins. E é assim que nós nos encontramos. Então, para quem gosta de 007 aí, mais ou menos a sinopse da história é: o James Bond, ele saiu do MI6 e aí, por conta de problemas, um amigo dele, o Felix Slater, que é um agente da CIA, vai para a Jamaica buscá-lo. Só que em algum momento da história a gente vai saber que na verdade não é o Daniel Craig, mas sim a Nomi que vai resolver este problemão aí. Então, para quem gosta de 007, em 2021, se caso tivermos uma vacina, vocês podem ir ao cinema assistir a Lashana sendo a nova 007. Eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é: os homens brancos, héteros, já começaram a se rasgar por causa dessa notícia? Já, mas eles se rasgaram antes, né? Porque agora ela deu essa entrevista por conta da proximidade do lançamento, que ela contou um pouco mais sobre roteiro e contou que ela era lésbica. Mas eles já se rasgaram quando ela era mulher e negra só. Talvez eles se rasguem mais agora porque ela é lésbica, então não sei. Tomara, né? Inclusive, o 007 original, Sean Connery, morreu recentemente, né? Sim, morreu essa semana. E o meu comentário é: tanto não existe cinema em 2020 que aproveitaram esse momento para lançar no cinema uma das maiores bombas cinematográficas de todos os tempos, que é Novos Mutantes, né? É. Tipo, ah, ninguém vai ver mesmo. Lança lá. Lança aí, seja o que Deus quiser. E por último, a gente tem duas notinhas aí. Essa semana, o Netflix está realizando o seu festival, o Tudum. E eles anunciaram o elenco da produção brasileira do Queer Eye, né? A gente tinha falado há bastante tempo aqui que Queer Eye ia ter uma versão Brasil, e agora a gente já sabe quem são os Fab Five brasileiros. Eles são o Fred, que cuida de bem-estar, Guto, que cuida de design, Rica, de estilo, Luca, de cultura, e Johan, de beleza. A gente ainda não tem uma data para quando vai estrear. Isso a gente só sabe 2021. Eles foram bem vagos com relação a isso. E com relação ao elenco, é mais ou menos o que a gente já esperava, assim, a partir do elenco da versão americana, né? A gente tem um homem negro, mas tem uma grande diferença nesse elenco. Tem uma pessoa que tem 2% de gordura corporal. Então já é uma grande diferença do elenco americano. É uma pena, né? Porque a Netflix perdeu a oportunidade de repente, trabalhar com um elenco mais diverso, né? Enfim. Exato. Em breve a gente deve saber mais sobre eles, porque o anúncio foi realmente assim, eles não deram entrevista, não aconteceu nada, eles só realmente mostraram um vídeo com eles, e assim, né, a gente tá julgando unicamente aqui por uma questão de aparência de pele. Não conhecemos as pessoas, não sabemos se elas são legais, não sabemos se elas são escrotas tipo Tam. Então a gente espera que elas não sejam escrotas tipo Tam, mas tá aí o anúncio para vocês de quem vai ser o Fab Five brasileiro. E uma outra notinha é que, de acordo com o jornalista Daniel Richman, a série do Loki aí, que vai estrear na Disney Plus, né? Para mim essa série já tinha estreado há muito tempo, mas enfim, aparentemente vai estrear ainda, vai ter dois relacionamentos pro Loki, né? Um relacionamento amoroso feminino e um relacionamento amoroso masculino. Não sabemos mais nenhuma informação além disso, mas é isso aí. Mais motivos para os nerds rasgarem o cu, o que deixa a gente sempre feliz. Sim. Indo então para uma pequena notícia de cidadania sobre as eleições municipais do Brasil, agora, nós ficamos sabendo então de mais um número muito importante relacionado à comunidade LGBT no pleito de 2020 no Brasil. Lá em 2018, nós comentamos na nossa cobertura das eleições de 2018, na verdade, antes da nossa cobertura, claro, que aquele seria o primeiro pleito em que teríamos a lei de nome social também aplicada no âmbito da justiça eleitoral, ou seja, todos os candidatos que quisessem usar o nome social poderiam usá-lo também para se promover na cabine de votação, no registro e tudo mais. Só que, como foi aquele o primeiro ano, nós tivemos apenas 29 pessoas que concorreram usando seus nomes sociais, e dessas 15 foram eleitas para cargos de suplentes, ou de deputados federais ou estaduais. Para este ano, nós temos aí já um número muito maior, já que a informação se espalhou, não é mesmo? e 171 candidatos neste ano de 2020 estão usando o seu nome social na sua candidatura. Lembrando que nós sempre tivemos, abre aspas, nome social, fecha aspas, nas eleições brasileiras. Exato. Mas nunca era relacionado à questão de identidade de gênero. E assim, a nomes artísticos, nem sei como dizer, alcunhas. É. Que são nomes sociais. Alcunhas não necessariamente associadas à identidade de gênero. Vamos tentar definir assim. Paulão do mercado, Fredão da ambulância. Isso é um nome social, gente. É, pastor alguma coisa, nome social. Urgh. Exato. De todos os candidatos trans, candidatas trans, que tivemos aí a numeração divulgada pela ANTRA umas semanas atrás, 171 deles farão uso da regra do nome social. E aí, qual é a questão aí? Essa regra, ela se aplica às pessoas que ainda não tiveram seus documentos retificados, não é? Num processo aí de transição de gênero, para que elas possam, numa esfera pública, já que há uma campanha, a comunicação, a imprensa, né? Que não sejam referidas de uma maneira que elas não gostariam. É basicamente isso. Então, é como se fosse para cobrir uma lacuna das pessoas que ainda não tiveram documentos retificados, para que elas possam legalmente, ainda assim, utilizar um outro nome, que é o nome social, e ainda não o seu nome de registro. Muito feliz de saber que mais do que triplicou o número de pessoas que estão fazendo uso desse direito. E aproveitar para reforçar, pesquisem bastante os candidatos e candidatas de vocês e despriorizem homens brancos, cis, héteros, de uma determinada idade e de ideologias, né, liberais e neoliberais, assim. Então, mas mesmo assim, é aquela história. Não é só porque o candidato é LGBT que ele merece o seu voto. Vá lá, se comunique com ele, principalmente porque esse ano a campanha na internet, ela está basicamente toda na internet, principalmente dos candidatos LGBTs, porque é basicamente o meio que eles têm para se divulgar, né, de uma maneira mais ampla. Então vão lá, conversem, enviem mensagens, assistam lives, assistam vídeos, leiam as propostas, leiam entrevistas quando houver, se informem tanto quanto possível sobre os seus candidatos a prefeito e vereadores, porque essa vai ser uma construção estrutural para as eleições de 2022, que serão uma bela, belíssima briga para todos nós. Então fica aí essa dicona. E vamos agora para o boletim Greg Reis, que tem só duas notinhas de rodapé bem rápidas hoje. Na semana passada foi anunciada aí por nota para imprensa e perfis de redes sociais que a segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK estreia Early 2021, ou seja, no começo aí de 2021. Eu tô chutando fevereiro, pensando aí nos vazamentos de informações, né, que foram feitos aí nas últimas semanas, principalmente pelo Alan Carr, que aparentemente não deve saber segurar muito a boca, né, sobre a retomada da produção, da temporada, etc. Então eu tô pensando aí fevereiro, talvez até março. Mas então significaria que a clássica dobradinha All Stars Drag Race começaria só no meio do ano pra frente? Aí eu já não consigo especular, porque eu não sei que rumo que tá a produção da Season 13. Entendi. A gente sabe que já foi gravada. É, né? porque pensando assim, que a RuPaul é a apresentadora de todos eles, né? Ela não se colocaria passando ao mesmo tempo de outro, né? Eu imagino que não. E também, nesse mesmo comunicado, foi divulgado que as inscrições para a terceira temporada de Drag Race UK já estão abertas. E vão aí até, se não me engano, 15 de novembro. Eu não anotei a data aqui. Então, se você é drag queen, está no Reino Unido, ouvindo Notícias Quebrando, você já deve saber disso, mas enfim. Bem específico. Fica aqui a dica que você já pode aí fazer a sua inscrição. E a segunda temporada de Drag Race UK vai ser novamente aí exibida pelo BBC 3 iPlayer e depois no WOW Presents Plus. Mesmo esquema que foi. E falando em spin-offs de RuPaul's Drag Race, parece que o sonho de um RuPaul's Drag Race brasileiro oficialmente acabou, Morris. Eita! A Endemol, que tinha aí adquirido os direitos para fazer a adaptação para o formato no Brasil, abriu mão do compromisso com os representantes do reality show. A nota enviada para a assessoria diz o seguinte, abre aspas. Em setembro de 2017, conforme noticiado, a Endemol Shine Brasil adquiriu os direitos temporários de comercialização e produção do formato em questão no Brasil. O contrato não está mais vigente. Fecha aspas. De acordo com o Fefito, as razões aí para o fato desse spin-off não ter sido produzido estão alinhadas aí com o que a gente já tinha especulado aqui há algum tempo, né? Que pelo momento que a gente atravessa aqui no Brasil, com toda a polarização, inclusive também relacionada a assuntos da comunidade LGBTQ+, a dificuldade de conseguir emplacar isso numa grande emissora, né? Enfim, tudo isso acabou inviabilizando a produção do RuPaul's Drag Race Brasil, se é que o nome seria esse, né? E em 2021, há rumores que teremos, agora sim, Drag Race Austrália e Drag Race França. Mais spin-offs aí, como Phantom Bailey e Randy Barbato já tinham dito, né? Que estavam espalhando aí franquias pelo mundo todo. Então já temos aí essas duas novas para rolar, provavelmente aí em 2021. E esse foi o Greg Reyes rapidinho da semana. Levemente relacionado, então, vamos ao Manicom Brasil S.A. Afinal, Drag Race Brasil não vai acontecer. Por quê? Porque estamos no Manicom Brasil S.A. Claro. Essa semana, a grande notícia, talvez, no Manicom Brasil foi o julgamento final, que nós esperamos que não seja final, do caso Mariana Ferrer, em que ela estava processando o empresário André de Camargo Aranha por estupro. E ela foi uma das raríssimas vítimas de estupro do Brasil que conseguem um julgamento pro seu caso. Inclusive, espero que tragam essas estatísticas à tona, né? Do quanto. Qual o número das denúncias de estupro em que o acusado é conhecido e localizável, né? E não necessariamente foragido. Quantos desses casos chegam a tribunal e quantos morrem nas delegacias? Quem souber dessas estatísticas, por favor, envie o link para nós. Nós queremos saber. Mas então, caso Mariana Ferrer, que terminou de uma maneira absurda e surreal, e que é mais um lembrete de por que essa nossa coluna se chama Manicom Brasil S.A. Nosso foco aqui não é necessariamente o caso, que terminou com um veredicto de abre aspas, estupro culposo, fecha aspas, e que envolveu a Mariana Ferreira, vítima do estupro, sendo humilhada pelo advogado da acusação e também pelo juiz. Mas a nossa questão aqui não é essa. A nossa questão aqui é o seguinte. Um promotor-geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, onde ocorreu o julgamento, na cidade de Florianópolis, vai enviar um ofício ao presidente da República, ao ministro da Justiça e ao presidente da Câmara, para que haja uma movimentação para a mudança de algumas leis, principalmente a lei que rege o Código de Processo Penal no Brasil. O objetivo deste procurador-geral, que é o Fernando da Silva Comim, é estabelecer regras muito mais claras e proteções às vítimas para que não apenas esteja claro que nenhuma pessoa que é vítima num processo penal pode ser humilhada em nenhum momento e revitimizada, como ele bem mesmo colocou, mas principalmente para que as pessoas profissionais do direito e da justiça que façam esse tipo de coisa sejam punidas e que isso tenha consequências no processo em questão. Inclusive, eu disse que o julgamento final, esperamos que não seja final, porque será levado a instâncias superiores para que seja anulado o julgamento da Mariana Ferrer e que o advogado da defesa e o juiz sejam punidos pelo que aconteceu com ela. Mas ainda não temos notícias exatamente sobre isso, mesmo porque a Mariana Ferrer está num momento aí de justíssima reclusão e sumiço da mídia, né? Depois dessa humilhação nacional que ela sofreu. As propostas do Fernando da Silva Comim, para além do Código de Processo Penal, também incluem uma mudança que ele propôs no próprio Código Penal, que estabeleceria aí a contravenção punível, definida como injúria ou difamação, ocorrida em juízo de processo de crime contra a dignidade pessoal e sexual de qualquer uma das pessoas envolvidas. Então, além disso ser parte da atividade de direito e justiça, através do Código do Processo Penal, isso também teria consequências criminais, caso acontecesse, a partir do Código Penal. E aí isso pode ser extrapolado, porque várias situações menores, como tribunais de pequenas causas e audiências de mediação, são consideradas processos de juízo. Então, mesmo nesses pequenos ambientes menores, que não são grandes tribunais e grandes julgamentos, valeria essa regra, o que é o objetivo do Procurador-Geral de Santa Catarina, que é justamente conseguir um texto de modificação dessas leis para que abarque toda a justiça brasileira e não apenas casos específicos ou crimes específicos, né? Mas aí vejam só vocês, essa iniciativa dele é incrível, mas se a gente parar para pensar que nós vivemos numa estrutura que é tão machista e misógina, que o básico da decência humana e de respeito, que já está estabelecido, pode até ser de maneira vaga, mas já está estabelecido no Código de Processo Penal, no Código Penal e supostamente no Código de Ética da profissão de advocacia no Brasil, não é respeitado nem o básico e é preciso modificar a lei para que isso fique mais claro. Muito bem que esse procurador-geral foi, inclusive, rápido a tomar essa iniciativa, visto que o caso aconteceu ainda na semana passada, mas é muito triste que vivamos uma realidade em que é necessário fazer esse tipo de coisa. Ainda sobre o caso Mariana Ferrer, obviamente o juiz e o advogado da defesa entraram aí sob uma lupa, porque eles também estão sendo considerados criminosos nessa palhaçada toda, e os podres começaram a aparecer. O advogado de defesa do estuprador da Mariana Ferrer, o Cláudio Gastão da Rosa Filho, acabou sendo exposto por uma antiga vítima de estupro, porque quando ela tinha 13 anos, ela foi raptada e estuprada por 1 hora e meia e precisou implorar para ser libertada com vida. E o Cláudio Gastão da Rosa Filho defendeu o sequestrador e estuprador dela. Olha só que loucura. Ou seja, Cláudio Gastão é um advogado de estuprador. Ele já pode colocar esse título no LinkedIn dele. Por que a Sandra trouxe esse caso à tona nas redes sociais dela? Porque muito tempo depois, quando ela já era adulta, ela cruzou com o Gastão numa festa, num evento social, lá de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E ela comentou com ele que ela já o conhecia numa roda de conversa e que ele já tinha defendido o estuprador dela. No que ele respondeu: "Ah, sim, eu lembro de você. O seu pai já tinha te estuprado antes, né?" Meu Deus. Porque, de fato, antes desse caso do sequestro, ela já tinha sido abusada sexualmente pelo pai, quando ela era menor ainda, quando ela tinha entre 10 e 11 anos de idade. E foi assim que ele cumprimentou uma pessoa numa situação social. Mas qual é o ponto-chave aí, além disso, de mostrar a índole dessa pessoa? Segundo a própria Sandra, essa conversa acabou por ser redirecionada, apesar dele ter feito esse comentário absolutamente atroz, e ele terminou a conversa dizendo que depois desse caso dela, como era uma criança, né, e ele estava defendendo o estuprador de uma criança, ele prometeu para si mesmo que ele nunca mais ia se meter nesse tipo de casos, porque supostamente ele também ficou muito abalado e acabou se sentindo muito mal por ter feito isso. E que ele nunca mais defenderia nenhum abusador e estuprador na sua carreira. Foi pego na mentira em cadeia nacional. Parabéns pro Gastão, então, né? Por ser um lixo humano. Ainda não temos podres do juiz, mas tenho certeza que logo teremos e falaremos sobre aqui com certeza. No caso, então, toda a nossa solidariedade para a Sandra e para a Mariana Ferrer. E eu espero que eles consigam processar o juiz e o advogado e que esse julgamento seja anulado e seja re-realizado e refeito com a consideração de agravante que esse primeiro julgamento colocou em cima dela enquanto vítima e que isso conte contra a defesa, ou seja, contra o estuprador dela. Para finalizar, numa notícia bem triste, na última quarta-feira, dia 4, foi assassinada a tiros na zona rural de Cascavel, na zona metropolitana de Fortaleza, uma mulher transexual travesti chamada Sandy, de 29 anos de idade. ela estava numa situação absolutamente cotidiana, estava vendendo rifas e simplesmente foi alvejada a tiros no meio da rua. 4 tiros. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da cidade assegurou que a polícia está trabalhando no caso e que resolveu, em sua declaração à imprensa local sobre o caso, dizer que a vítima não tinha antecedentes criminais. Ou seja, não teria aí a comprovação, ou quiserem acusar ela de, era dívida de droga, era agiota, era alguma coisa assim. Não. Ou seja, fica reforçada, então, a tese de crime de ódio mesmo, transfobia. Esperamos que a delegacia do município, que é que está à frente do caso, consiga, enfim, capturar e processar esse assassino da Sandy. E fica aí para os números e estatísticas, mais uma pessoa trans morta violentamente no Brasil em 2020. Infelizmente, é dessa maneira que terminamos o Manicômio Brasil S.A. de hoje. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Huffington Post Brasil, do Notícias ao Minuto, da Gazeta do Povo, do Pink News UK, do Guia Gay São Paulo, do Gay Blog BR, do canal Universa do UOL, da CBN, da Entertainment Weekly, da coluna Splash do UOL, do site da Folha e do site da revista Veja. E indicações, Mores. Lá em 2017, quando se comemorou no Reino Unido os 50 anos da descriminalização da homossexualidade naquele país, a BBC fez uma programação especial envolvendo absolutamente todos os seus canais e meios de comunicação chamada Gay Britannia. E na época eu cheguei a baixar muita coisa que eu achei interessante e tô assistindo até hoje, porque é realmente muita coisa. E programas de rádio, de TV, pra internet, YouTube, tudo, gente. Teve absolutamente tudo. E essa semana eu finalmente, semana passada, na verdade, eu finalmente assisti uma espécie de telefilme em duas partes, uma minissérie de 2 episódios, enfim, chamado Man in an Orange Shirt, ou O Homem da Camisa Laranja, que conta 2 histórias paralelas, mas da mesma família, de homossexualidade reprimida e homofobia no Reino Unido. Então, a primeira história acontece antes da descriminalização, e a segunda história acontece aí nos dias de hoje, vamos dizer assim. Primeiro, é muito bonito, o roteiro é excelente, mas eles não deixam de considerar que hoje em dia, por mais que não seja mais criminalizado, ainda existe a pressão social, ainda existe a homofobia internalizada, né, nas pessoas, e que também houve sofrimento nessa vida dupla que as pessoas levavam antes da descriminalização, das mulheres que casavam com essas pessoas. Que é uma narrativa que a gente não vê muito em filmes de época que tratam de homossexualidade, casamento de fachada, é focar também no ponto de vista das mulheres que sofrem com isso, porque estão lá naquele relacionamento e sendo que elas mereciam coisa melhor da vida. Quando toca é só pra mostrar que a mulher é uma pessoa monstruosa por querer vingança, como, por exemplo, Brokeback Mountain, né? Ou que ela é uma trouxa que fala, não, tá tudo bem assim pra mim. Eu vivo uma vida sem sexo, sem prazer sexual e sem amor romântico. Mas você pode viver o que você quiser. É uma das duas coisas, né? Nessa minissérie é complexificada a personagem. E a personagem em si, que é primeiro esposa, depois mãe e depois avó, né? Nessa história toda. Ela, na verdade, vai se revelando como o fio da meada e como a protagonista da história. Porque toda a carga afetiva dessa família é carregada por ela. E a série não mede esforços em dizer, olha, essa mulher não é uma carcaça de emoções de homens. Ela tem a vida dela, ela tem as emoções dela e ela tem as reações dela às situações todas e como ela enxerga o mundo. Então, assim, me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser só uma historiazinha romântica do tipo, antes era ruim e agora era bom, mas não é isso, muito pelo contrário. Então eu recomendo vocês procurarem nos meios alternativos da internet, nas torrentes, no streaming, no Popcorn Time, enfim. Man in an Orange Shirt, O Homem da Camisa Laranja. Se precisarem de legendas, tem no legendas.tv. É essa a minha indicação. Falando em Londres, Inglaterra, em London, Reino Unido, a minha indicação é uma série que estreou na BBC One e na HBO em junho mas que a gente só conseguiu ver essa semana e que é um grande hit aí, né? Com muita razão, inclusive, que é I May Destroy You, da Michaela Coel, que é simplesmente uma das coisas mais poderosas, fortes e impactantes que eu vi nos últimos tempos, assim. É a história de uma mulher que tem a sua vida praticamente completamente transformada depois que sofre um estupro. Eu acho que a mensagem fica mais forte ainda quando a gente descobre que, na verdade, é inspirado em fatos reais, né? Porque a Michaela Coel sofreu um estupro na época que ela produzia Chewing Gum. E aí ela resolveu retratar isso em I May Destroy You. Então é extremamente maravilhoso, assim. Tem uma série de nuances na história também, pelo fato, principalmente da personagem da Michaela, a Arabella, poder ser considerada uma mulher... Aquelas que as pessoas falam, ah, ela é meio doidinha assim mesmo, né? Simplesmente pelo fato dela ser uma mulher super independente e certa sobre a vida dela e tal. Então tem todas essas nuances, tem ela demonstrando uma série de fraquezas, ela precisa cumprir o deadline de um livro, ela simplesmente não consegue, e aí depois com a situação do estupro a coisa fica pior ainda. E toda a relação dela com amigos e amigos, entre aspas, que inclusive poderiam ter impedido essa situação, mas não impediram, né? Então é muito, muito, muito incrível. E tem uma outra coisa muito interessante também, que todo o elenco, né? Não todo o elenco, mas grande parte do elenco são pessoas, né, inglesas, mas que têm alguma ascendência de fora, né, do Reino Unido. Então tem pessoas que são filhos de nigerianos e de ganeses. A própria Michaela Coel, ela é filha de ganeses, né? Então é legal também ver isso retratado na série, né? Toda essa questão aí das pessoas que estão ali no Reino Unido, vindas aí de um processo migratório, né? Eu achei muito legal ter isso retratado assim no elenco, né? Quando você vai ver o elenco e ver o nome das pessoas e ver a origem delas, tem muito disso. Tem a relação dela também com outras pessoas que sofreram também algum tipo de abuso e como que essas pessoas se relacionam e se apoiam. E o final da temporada é simplesmente absurdo de incrível, assim. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir I May Destroy You, acho que pra quem tem HBO, HBO Max, essas porras, acho que fica fácil de achar, né? E quem não tem, como a gente, já sabem o que fazer, né? Exato. Michaela Coel e Phoebe Waller-Bridge, as inventoras da arte do roteiro e da atuação no Reino Unido. Parabéns. Exatamente. Aliás, tem um detalhe bastante interessante também sobre I May Destroy You. Originalmente, assim como Chewing Gum foi um projeto Netflix, I May Destroy You era um projeto Netflix. E a Michaela ia ganhar $1 milhão por esse projeto. Só que o contrato da Netflix tinha certas cláusulas que impediam que ela tivesse 100% do controle criativo do produto. E aí ela falou, não, não vai rolar. E aí ela conseguiu, então, um contrato com a BBC, com a HBO, para fazer totalmente do jeito que ela queria, sem tirar nem pôr. Eu achei isso muito foda. Estamos vivendo num mundo em que as duas melhores roteiristas em atuação no Reino Unido são Phoebe Waller-Bridge e Michaela Coel. É isso. We stand. Bom, e a minha indicação, vão ser duas indicações, mas uma é bem rapidinha, mas a primeira é mais longa, que é hoje, nesse sábado que estamos gravando, dia 7 de novembro, saiu mais um episódio aí do Mais Um Podcast de Casal, que é o meu podcast com o Rodrigo, a gente contando sobre a nossa vida nessa quarentena e sobre como a gente é, sei lá, acho que é a gente sem muita edição. Sem nenhuma, no caso. É, rolaram algumas edições, na verdade, mais pra gente não falar algumas coisas, mas enfim, detalhes. Teve uma só. É. 19 episódios. Exato. Mas a gente iniciou aí, nesse sábado, um novo tipo de formato, vai, que a gente quer fazer no programa, que é o Double Date, que é onde a gente vai chamar casais de amigos nossos para poder conversar sobre a vida, falar sobre as coisas, sobre o universo e tudo mais. E esse primeiro episódio a gente convidou o Fred Pavão e Thaís Alckx, lá do Dr. Brasil, nossos grandes amigos. E a gente contou um pouco sobre como tá a vida na quarentena, como a gente tá sentindo falta deles, eles estão sentindo falta da gente, como tá a vida deles agora que eles têm bebê em casa, né? Bebê que nasceu aí no meio dessa confusão toda da pandemia, como que a gente se conheceu, né? Tanto eles, quanto eu e o Rodrigo, e quanto o casal, como os casais se conheceram. Então, tá bem legal, a gente se divertiu bastante. E escutem lá, então, mais um podcast de casal, tem no Spotify e tem em qualquer agregador aí de podcast que vocês quiserem. E a minha outra indicação é que finalmente anunciamos aí o meu primeiro jogo que estou trabalhando como desenvolvedor na vida, que é um sonho aí de muitos anos, que é o Yuki. E a gente lançou um teaser trailer dele agora, anunciando e tal, mostrando um pouquinho do que é o jogo. Então, se vocês puderem tanto assistir o vídeo quanto darem uma checada nas redes sociais, é Yuki, Yuki, VR Game. Yuki VR Game em todas as redes aí. Deem esse view pro amigo de vocês. Eu fiz a identidade visual do jogo e estou fazendo a interface. Então, se puderem dar feedbacks, é sempre bom. Inclusive, parabéns mais uma vez, porque tá ficando incrível. Muito obrigado. Telinho arrasou! Olha, o segundo M vem. Ai, e conta quem fez o teaser. Ah, sim, é curiosidade. Eu entrei em contato, né, com o pessoal do Combo Studio, lá do Rio de Janeiro, pra poder fazer a animação que tem. Vou explicar um pouco da história do jogo, né, porque afinal eu deixei meio solto. Mas assim, a ideia do Yuki é que é um jogo de VR, onde você interpreta ali, você encarna uma garotinha chamada Kimi, que é completamente apaixonada pelo anime Yuki. E ela é tão apaixonada que ela tem a bonequinha da Yuki. E ela gosta de entrar ali no mundo da imaginação dela e enfrentar diversos monstros nesse universo da imaginação, usando a bonequinha nas mãos, como a gente brincava quando a gente era criança, de piu-piu-piu com os bonequinhos. Então, a gente criou todo esse anime, né, que seria o anime que a Kimi assiste, e foi o pessoal da Combo Studio. E pra quem não conhece a Combo Studio, eles são a equipe criativa que criou tanto a Animalu quanto o Super Drags. Foi muito legal trabalhar com eles, é uma equipe muito legal, muito talentosa. Então, é isso, nosso filhinho saiu aí essa semana, então, vamos lá. Yuki the Game, Yuki VR Game. Rumo ao Igot, né? E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no site do The Library is Open, que é thelibrariesopen.com.br, no nosso YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcast. Fazemos também a transmissão pela Twitch, em twitch.tv/tliopodcast. E você pode ouvir também no seu agregador de podcasts preferido ou no seu serviço de streaming preferido. E se você também não sabe como é exatamente o funcionamento da eleição americana, manda um e-mail para a gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou entre no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram você pode interagir com a gente lá no @tliopodcast e que para ajudar a gente financeiramente você pode entrar em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje a partir das 21 horas horário de Brasília e meia-noite da terça-feira horário de Lisboa para mais um episódio do The Library is Open ao vivo no YouTube em youtube.com/thelibrariesopenpodcast e na Twitch, twitch.tv/tliopodcast, em que receberemos convidados muito especiais para falar sobre um tema que nos é requisitado por ouvintes há muito tempo e finalmente vamos fazer nosso primeiro episódio sobre o tema, que é relacionamentos e não monogamia. Palmas. Pá, pá, pá. Convidados muito especiais que eu não vou revelar quem são. Você vai ter que estar conosco aqui para escutar ao vivo e participar no chat e mandar suas perguntas e dar suas opiniões, enfim, participar conosco. Então estejam lá. Um beijinho e boa segunda-feira. Arrasou. Beijos, Mores. Beijos, Mores. Boa semana e nos vemos ao vivo daqui a pouco, hein? Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!